perguntar à dona do meu coração. Mas quero ouvir. Você me vê, mas é cena pra mim. Já pensou que louco te botar na...